Rei David LP. O mais brabo de SP. Mano, essa régua que hoje tem flash, deixa ela vir que eu não vou perdoar. Sei que cê gosta de festa, de farra, pingo do seu dia, ganhou, vai me dar. Não comemora porque ela não tinha. Olha os menor da favela, contando forte, pique tipo a tia. Sobe o morro de Glock na cinta, mostra que nós é muito pouco assunto. E tudo que nós fala, nós dá direção. E longe de inveja, nós taca só o grosso. Só canto que eu vivo, esse é meu defeito. Ao mesmo tempo é meu dom. Fico se assusto, carro é de ladrão. Agenciador de Cristo tem minha direção. Forte, sincero, meu bom. Nós é pênalti chão, deixa vir, quer bater de frente, nós dá direção. Eles quer tentar com a gente, nós é mó diferentão. De fato elas me conhecem, tipo vida de ladrão. Vivo minha vida de chefe, nós é pé no chão. Deixa vir, quer bater de frente, nós dá direção. Eles quer tentar com a gente, nós é mó diferentão. De fato elas me conhecem, tipo vida de ladrão. Eu vivo minha vida de chefe, e é legal. 11 horas no relógio, começa a preparação. Uma fortuna no meu pulso e como sempre cheirosão. Vai tomando cu de bu, que nós não nasceu boizão. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós é homem pé no. Caímos pra pista, é. Onde os bandidos para, tem flash de foto, embaça nas mídia. Querendo ou não, nós sempre é o foco dessas periquitas, é. Quer embora comigo até se for no colo. Nós que põe na chapa e depois vai embora. Marcha no que é, tamo fora do padrão. Cheio de mulher, mas eu não namoro não. Todas elas quer, pernoite com pisadão. Toma na cabriolete, sem topete de ladrão. Deixa vir, quer bater de frente, nós dá direção. Eles quer tentar com a gente, nós é mó diferentão. De fato elas me conhecem, tipo vida de ladrão. Vivo minha vida de chefe. Nós é pé no chão, deixa vir, quer bater de frente, nós dá direção. Eles quer tentar com a gente, nós é mó diferentão. De fato elas me conhecem, tipo vida de ladrão. Eu vivo minha vida de chefe, e é legal. Tipo aquele tênis antigo lá na LP. Que chute, moleque.